não faz acontecer, vê acontecendo. E eu paguei pra ver e vi demais. É o rei das indiretas. Minha vontade é bater na sua porta e voltar pra fora a raiva que eu senti. Mas esse sorriso seu eu nunca vi. No fundo eu tô feliz por você tá feliz. E tá doendo aqui. Mas o amor da sua vida é esse cara aí. É o rei das indiretas. Um pipoco atrás do outro. Hoje eu acordei com uma notícia que era bem melhor. Eu continuar dormindo e no lugar do café abri uma cerveja pra ver se eu acredito. Nessa foto da sala vazia, vocês dois sorrindo, uma pilha de presente. Ele segurando a chave e você com a plaquinha escrito novo cantinho da gente. Pra quem não dividiu o teto antes dos casamentos, se explique agora. Fiz até chá de casa nova. Minha vontade é baixar na sua porta e voltar pra fora a raiva que eu senti. Mas esse sorriso seu eu nunca vi. No fundo eu tô feliz por você tá feliz. Minha vontade era voltar no tempo, mesmo já sabendo que ia ser assim. Sou parte de uma história, de um final feliz. O amor da sua vida é esse cara aí. E tá doendo aqui. Mas o amor da sua vida é esse cara aí. O amor da sua vida é esse cara aí. Não manda áudio, não manda vídeo, esquece seu futuro comigo e para de ficar seguindo. Você é a primeira a ver os stories de quem eu tô assumindo. Num grupo de amigos, ela é um assunto. O print que cê tira, eu recebo em um minuto. Tá feio, tá procurando, mas não vai achar defeito. Não fale mais o nome dela. O seu amor agora é dela. Você que me soltou. Meu novo amor.